Padre Reginaldo Manzotti lança o livro Encontros, o terceiro e último da trilogia Sinais do Sagrado. Com esta obra, o sacerdote comprova como é possível sair de um estado de angústias e tribulações através do relato de 8 encontros inspiradores e emocionantes ocorridos durante a vida de Jesus. Páginas recheadas de orações e reflexões para o dia a dia, sempre de uma forma prática e simples. Encontros. Adquira já o seu exemplar na loja virtual padrereginaldomanzotti.org.br/loja, pelo Televendas 41-3221-6050 ou nas lojas da Associação, em Curitiba, na rampa de acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro, em Fortaleza, na Avenida Antônio Salles, 1357, loja 19, bairro Joaquim Távora. Olá, queridos ouvintes. Acabamos de rezar o Terço das Santas Chagas. Aqui é o Jason. E você, tem divulgado a devoção às Santas Chagas para os seus amigos e familiares? Todos os dias, o Padre Reginaldo Manzotti e a família Evangelizar é Preciso rezam junto a você, intercedendo e pedindo às Santas Chagas de Jesus cura e libertação de todos os sofrimentos e dores. Agora você acompanha Palavras de Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos da Hora da Misericórdia, Deus esteja contigo, viu? Obrigado àqueles que ligaram e rezaram o Terço da Misericórdia. Padre, qual o número para falar com o senhor? É o mesmo número que você liga de manhã para tentar falar ao vivo comigo. É 0-operadora-41-3221-6070. Vou falar de novo, devagarinho. 0-operadora-41-3221-6070. E você ligue. Padre, mas como é que a gente faz? Não adianta ligar, por exemplo, a hora que... em cima do horário do terço. Você tem que ligar um pouquinho antes e pedir, eu quero rezar. Eu quero mandar um abraço carinhoso, pessoal, lá de Vinhema, Itapuã. A Rádio Guairacá de Terra Rica, os Três Morrinhos, Esperança de Prudentópolis. Filhos queridos, muitos e-mails têm chego pedindo orações. E muitos testemunhos que chegam também. Vamos escutar juntos e edificar nossa fé? Padre Reginaldo, sou uma amada de Deus. Tenho muitos testemunhos para relatar. Quero dizer que Jesus nunca me abandonou. Padre, sou casada e meu marido, padre, era, entre aspas, um monstro. Me batia, falava coisas que às vezes não dava nem para aguentar. Deus me livrou da morte muitas vezes nas mãos dele. Mas como Jesus é misericórdia, eu clamava o sangue de Jesus. E no mesmo instante, padre, ele travava e começava a chorar e pedir perdão. Com muita oração, ele se transformou. É outra pessoa e vai até a igreja. Recebemos muitas outras graças todos os dias. Padre, temos muitas dívidas, mas Deus sempre nos socorre na hora certa. Nunca desistam de clamar a Deus. Ele sempre nos responde na hora certa. Obrigada, Jesus misericordioso, e ao Sagrado Coração de Jesus, por muitas graças recebidas. Deus abençoe, filha. Se escutou, meu marido era um monstro. E no poder da oração, teve a vida transformada. Vamos pedir que, como fruto dessa hora da misericórdia, outras pessoas que se desfiguraram daquilo que fomos feito, Deus, possam reencontrar o caminho de volta, o caminho de sermos parecido como aquele que nos criou, Deus. Bíblia aberta, vamos lá, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, meus irmãos. Esse mandamento... O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Escute esse evangelho, veja que maravilhoso. Um chefe da sinagoga prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus foi com ele. No caminho, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, já há 12 anos, aproximou-se de Jesus e tocou-lhe na orla do manto. Na tentativa de ser curada, Jesus virou-se, viu a mulher e disse: Tem confiança. Tua fé te salvou. Chegando na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu muitas pessoas e disse: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem me acompanha todo dia vai entender a minha mensagem de hoje. Eu falei muito da dificuldade que Jesus teve na sua terra natal. Por quê? Porque o rejeitaram e não tiveram fé. Engraçado que hoje, abrindo a semana, nós vemos o contrário. Jesus que diz: Tem confiança, pode ir, tua fé te salvou. Senhor, nós queremos, como esta pessoa, ter esta fé. Nós queremos, Senhor, ter essa fé e colocarmos a nossa vida na tua presença e pedir: Senhor, venha nos curar, venha nos transformar. Eu confio em ti. Eu confio, Senhor. E no teu poder. O Senhor foi quem me resgatou. Vai, tua fé te salvou. Do caminho mal que escolhi. E agora só quero viver no amor. No caminho de Deus. Sinto feliz. Padre Reginaldo, estou lendo no site. Venho pedir na hora da misericórdia pela minha mãe Maria de Fátima, para que consiga um emprego. Abençoai minha família e meus estudos. Maísa, de Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio que nós temos a rádio Rainha da Paz. Rainha da Paz que transmite de manhã, meio-dia e a hora da misericórdia. Um abraço à Rainha da Paz. Estou vendo no site agora. Melhor caminho é o teu, caminho é o teu, de agora em diante. Tenho confiança em Deus. E esse é o caminho de ter confiança em Deus. Você percebe como o evangelho de hoje usa essa palavra? Tem confiança. Tem. Tua fé te salvou. Foi quem me libertou. E é o Senhor que não só passou na vida daquela mulher 12 anos com hemorragia, nem na filha daquele chefe da sinagoga. Apenas vamos pedir: aumenta a minha fé. Senhor Deus de misericórdia, abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Nesta segunda-feira, aqueles que estão precisando de uma intervenção direta de Deus. E é por isso, Senhor, que te pedimos para abençoar as roupas, as fotos, a água. E olha, digo para você, filho, filha, nessa segunda-feira, pega dessa água, tome. Quando teu marido, teu filho, tua esposa chegar em casa, dê dessa água.